Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 1. Ou abrir ou ligar. Nos novos tempos nós estamos ligando. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eu gostaria de repetir o versículo 17. Oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós somos gratos a ti por um dia tão gostoso. Somos gratos a ti pela essa igreja que se reúne neste lugar, nessa hora. E por esse tempo que temos, que podemos abrir a tua palavra com tanta liberdade e juntos compartilharmos alguma coisa, cultuarmos ao Senhor. Nós somos gratos a ti por essa liberdade, Pai. Louvado seja o teu nome. Mas nessa hora nós colocamos o nosso coração diante do Senhor e pedimos que ele seja preparado como uma terra para receber a boa semente da tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Nós nos levantamos contra todo cansaço, contra todo sono, contra toda preguiça, contra todo e qualquer coisa que venha servir para desviar a nossa atenção, para evitar ou tentar impedir que a gente receba da tua palavra nessa manhã, tanto na minha vida como na vida dos irmãos. Nós proclamamos sobre nós que nós temos um coração bom, que nós temos uma mente de Cristo para sermos edificados nessa manhã pela tua palavra. E oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O texto que nós lemos é uma carta que Paulo escreveu a uma determinada igreja, a igreja aos irmãos da cidade de Éfeso, a igreja localizada lá na cidade de Éfeso. É uma coisa tão interessante nessa carta que você pode depois olhar na sua casa. Paulo, em toda a sua carta, Paulo não tem assim uma repreensão severa para essa igreja. Paulo não tem assim uma chamada de atenção, uma exortação brava, não tem uma chamada de atenção dessa igreja. É tão interessante, porque nas outras demais cartas, Paulo sempre levanta, tem uma pessoa aí que está fazendo isso, vocês tomam cuidado com isso, com aquilo. Na carta de Efésios, Paulo trata de outras coisas. Paulo trata, por exemplo, como um alinhamento da igreja aos propósitos eternos. É em Éfeso que Paulo institui, trata mais especificamente os ministérios. Depois ele vai repetir, mas aqui ele vem e fala, olha, nós vamos instituir aqui, a igreja tem que ter os 5 ministérios. Então Paulo não traz aqui para essa igreja uma repreensão muito brava, muito daquelas assim que ele tem costume de fazer. E a gente... Analisando um pouco mais, a gente percebe que Éfeso era uma igreja que a gente podia chamar assim de uma igreja boa. Uma igreja agradável, uma igreja que cumpria os propósitos. Uma igreja que andava ali de acordo com aquilo que o Senhor tinha colocado para eles. Se você voltar para a Bíblia um pouco antes, lá no livro de Atos, capítulo 19, há um relato tão lindo dessa igreja. Paulo estava em Éfeso, nessa cidade. versículo 17. Versículo 18 diz, olha o que estava acontecendo com essa cidade, com essa igreja lá. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Olha o 19. Isso fruto do ministério da igreja naquela cidade. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se um montante de 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Fala sério, irmãos. Não era uma igreja que a gente queria participar? Pensa bem. Olha que ponto que chegou essa igreja. Eles estavam tão influentes na cidade, eles andavam tanto ligados à verdade, eles andavam tanto dirigidos pelo Senhor, procurando tanto andar naquilo que o Senhor havia estabelecido, que olha o que, que estava acontecendo com aquela cidade. Vamos trazer, vamos contextualizar isso para nós. É como se nós tivéssemos aqui esses... Vamos pegar o que nós vivemos recentemente do carnaval. Eles trazendo os seus carros alegóricos e queimando, porque entenderam a mensagem da cruz por causa da vida da igreja. Já imaginou que coisa linda? Já imaginou aqueles que são bandidos, que são corruptos, chegando e colocando as suas armas, falando, nós vamos queimar porque nós entendemos o evangelho da cruz através da vida de vocês. Hã? Já pensou isso? É o que estava acontecendo em Éfeso. E lá, numa questão espiritual ainda mais pesada, aqueles que lidavam com magias, eles estavam trazendo os seus livros de magia e queimando diante de toda a população. E era algo interessante a gente notar isso. Eu gosto sempre de prestar atenção nos detalhes dos textos bíblicos. Era algo de valor espiritual e também monetário. Até isso o texto bíblico traz. Era algo valioso. 50 mil denários. O Geraldo sabe o que é denário, porque é da época dele. Barão, denário, tudo da época dele. Eu não sei o que é barão. Ele falou para o barão, eu estou pensando, o que é barão? Nunca vi isso. Eu conheço o real, cruzeiro real, mas barão. Mas fecha parênteses. Tinha algo valioso no meio dele, que eles estavam queimando. Não era alguma coisa assim, isso não faz... Materialmente falando, era algo de valor. E espiritualmente falando, algo de muito mais valor. Tudo isso, eu quero repetir, fruto da influência da igreja de Éfeso, naquela sociedade, naquela época. Olha que coisa linda, que coisa gostosa. Mas para essa igreja que vivia essa coisa de deixar, de dar água na boca da gente, pensar e falar, pô, eu queria participar de uma igreja dessa. Eu queria que a minha igreja fosse assim. Para essa igreja, Paulo vira e fala assim, olha, aí eu fico pensando aqui, né, minha cabeça vai voando, né, os pensamentos vão chegando, eu fico pensando assim, o que alguém podia querer ensinar para uma igreja que estava vivendo essa realidade? O que Paulo poderia ensinar? O que ainda teria de falta numa igreja que vivia essa realidade? E aí eu quero puxar isso para a nossa reflexão, para o nosso dia a dia, porque não adianta a gente ler o texto e se convencer de algumas coisas e não trazer uma aplicação para os nossos dias a dias, para o nosso dia a dia. E eu fico me perguntando, tem hora que a gente fica assim, satisfeito com aquilo que a gente está vivendo, com aquilo que nós já experimentamos, e a gente chega até a imaginar, talvez não conscientemente, mas chega até a imaginar, está bom. Eu não preciso de mais nada. Estou numa igreja gostosa, meu pastor é aquele pastor que canta bem, toca bem, o pessoal do louvor lá na igreja, ó, lá na igreja tudo organizadinho, agora nós estamos num lugar bonitinho, ar-condicionado, uma delícia. Eu tenho meu grupo lá que eu sempre me relaciono com eles, tenho minha célula, quando eu preciso de alguma coisa, que aperta alguma coisa, eu ligo para o pastor, ele vem e ora comigo. Lá na igreja, no final dos cultos, a gente sempre tem um tempo de oração, que você pode estar assim, com o coração pesado, você chega lá, você recebe aquela oração, você sai assim, renovado. Então fica parecendo que a gente não tem nenhuma necessidade, nem nada, a gente está satisfeito, está bom. O que eu conheço do Evangelho é o suficiente. O limite que eu impus para mim de experiências com Deus está ótimo. Para que eu vou me aventurar? Para que eu vou buscar mais? Mas Paulo, ele na sua oração, ele fala de duas coisas que eu quero destacar nessa manhã. E vou reler o versículo 17. Paulo, ele ora para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda, vos dê, traga sobre vocês. Era algo que, apesar de todo o seu envolvimento, de toda a sua influência na sociedade, apesar de toda a sua caminhada, apesar de ser uma igreja assim, alguém poderia achar sem defeito nenhum, apesar disso tudo, Paulo fala assim, eu oro para que vocês sejam supridos de duas coisas, de espírito de sabedoria e de revelação. Para uma igreja que tinha tudo certo aos nossos olhos, Paulo ora e fala assim, eu peço a Deus que venha sobre vocês um espírito de sabedoria e de revelação. E para a nossa, para a minha vida e para a sua vida, para a nossa comunidade, para você que acha que sua vida está assim, está ótimo, está tranquilo, está num patamar bom, você está vivendo coisas boas diante de Deus, você não tem o que reclamar, você tem experimentado algumas coisas do Senhor, para a sua vida, para a minha vida, eu nessa manhã estou orando essa oração de Paulo, que o Senhor venha sobre nós com um espírito de sabedoria e de revelação. E por que a gente precisa disso sobre nós? Por que nós precisamos de sabedoria e de revelação? Nós vimos lá o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. Nós vimos que a influência que eles estavam na cidade. Nós vimos como que a coisa estava boa. Mas mesmo assim, Paulo vira e fala, eu estou orando para vocês, para que Deus conceda a cada um de vocês espírito de sabedoria e de revelação. A nossa missão, irmãos, é transformar a história desse mundo. A nossa missão, como o pastor tem pregado aqui, é levar o incrédulo a crer. Aquele que crê a ser discípulo. É isso que nós precisamos. Lá onde você está envolvido no seu dia a dia, no seu trabalho, não há uma ordem para que você o converta à comunidade cristã Projeto Adoradores, mas que você o leve, aquela pessoa com quem você convive, que você o leve a se tornar um discípulo de Cristo. Se pudesse aqui, ótimo, mas o principal é que a gente transforme o mundo, levando as pessoas a se transformarem em discípulos de Cristo. É esse o nosso papel. É para isso, essa é a nossa missão. E embora nós sejamos capazes de chegar até determinado ponto, com o que nós já conhecemos, com o que nós já aprendemos, com o que nós já experimentamos, nós precisamos de ir além dessa medida. E para ir além dessa medida, nós precisamos de revelação de Deus sobre nós. Nós precisamos de sinais de revelação de Deus sobre nós. Eu estou vendo ali em cima das portas, e ali do lado tem um sinal, uma plaquinha verde. Você consegue ver ali? Aquela plaquinha verde, lá também tem, ali atrás das portas. O que indica esse sinal? O que é? Uma saída. É isso? O sinal é real, mas enquanto eu estou só olhando para aquele sinal e não experimento obedecer aquele sinal, ele não é uma realidade na minha vida. Ele é real existindo, mas ainda não aplicou a mim. Eu só sei que ele existe. Mas eu preciso de atender aquele sinal. Eu preciso de caminhar naquilo que aquele sinal indica para mim, para que aquilo se torne uma verdadeira realidade no meu dia a dia. Às vezes nós pensamos tanto em alguma coisa, buscar alguma coisa, e ficamos tão fixados na coisa em si, que não abrimos os nossos olhos para onde, para o lugar que aquela coisa, aquela revelação quer nos levar, quer nos conduzir. Quando eu saio daqui de casa, e eu acho que isso acontece com quase todos aqui, quando eu pego o carro que eu vou para casa, eu não preciso de nenhuma placa me indicando para onde eu tenho que ir, para chegar na minha casa. Não preciso. Eu sei quais as ruas onde eu tenho preferência de trânsito, eu sei onde tem radar que eu tenho que reduzir para 60 quilômetros para não tomar multa, eu sei onde eu tenho que tomar cuidado, porque normalmente é o lugar onde eu já vi mais acidentes, então eu vou com mais cuidado, porque eu sei que ali os motoristas que não conhecem podem passar e causar algum acidente. Sem exagero, é capaz de eu fechar o olho e colocar uma pessoa dirigindo e falar assim, agora você faz isso, você faz aquilo, só pelas curvas, eu sei. Na minha infância, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. E levantava muito cedo e deitava muito tarde. Então, significa que tinha constantemente muito sono. Eu pegava o ônibus para ir para casa à noite, eu gostava de sentar do lado direito do ônibus. Aí eu procurava um lugarzinho perto da janela e encostava a cabeça. Ia dormindo. Aquilo batendo, você conseguia, mas estava com sono, tinha que dormir, né? A hora que chegava para chegar na minha casa, o ônibus ele abria, era uma curva muito fechada. Ele abria a curva e era uma curva fechada e um morro para subir. Então ele vinha dirigindo, o motorista vinha, abria a curva, acelerava para poder subir o morro. Então a hora que ele abria a curva e acelerava, automaticamente ia fazer assim, ó. Aí eu já pensei, está na hora de eu chegar. Já sabia que era a hora de eu chegar. Já conhecia. Não precisava de um sinal, não precisava de ninguém me cutucar e falar assim, ó, está chegando essa hora. Se bem que algumas vezes eu acabei passando, estava cansado demais. Nem a curvinha fechada me acordou. Mas o sinal, eu não precisava de um sinal. Já conhecia. Eu já sabia aquele limite. Eu já sabia até onde que ia a coisa. Então, a hora que meu corpo balançava um pouquinho mais, opa, está na hora de acordar. Aí já levantava, puxava a campainha. Cadê o Geraldo? Na nossa época, né, Geraldo? Era de campainha de puxava. Agora, eles estão apertando o botão. Na nossa época, era de puxar. Puxava a campainha, descia no próximo ponto, tranquilo. Tranquilo. Eu já conhecia todos os limites. Às vezes, nós vivemos assim, irmãos. E eu tenho orado recentemente por mim e por alguns irmãos. Eu estou pedindo ao Senhor, Senhor, me leva além da medida que eu já experimentei. Me leva além da medida que eu já recebi do Senhor. Às vezes, irmãos, nós recebemos alguma coisa de Deus e aquilo fica assim um troféu para a gente. É só isso, ótimo, é isso que eu preciso, está ótimo aqui, que bênção que está esse negócio. Mas Deus dá coisas para a gente, para servir de incentivo, para a gente receber ainda coisas maiores. As revelações de Deus, ela vem sobre nós, não para poder colocar um fim, e não para ser um fim em si só, mas para nos incentivar, para nos conduzir, para nos levar a experiências ainda maiores com Ele. A experiências ainda maiores com Ele. Os sinais de Deus são para nos conduzir a algum lugar. As revelações de Deus são para nos conduzir a algum lugar. Nunca para nos deixar atrofiados dentro do nosso limite, sem avançar, sem conquistar, sem ir para frente. Esse é o desafio que eu tenho imposto a mim, que eu tenho orado por mim. E quando eu vou orar por alguém, normalmente eu acabo falando isso, Senhor, leva o meu irmão além dos limites que ele já experimentou. Eu, por muito tempo, eu andei contando as experiências assim, daquelas que estava cheio de... Estava com cheiro de naftalina. Eu lembro um dia que aconteceu há 10 anos, há 20 anos, eu falei, Senhor, para. Eu não vou viver nessa condição. Eu quero experiências diárias com o Senhor. Eu quero experiências diárias com o Senhor. Algo novo, algo fresco para eu contar. Eu quero viver além dos meus limites todos os dias. Eu quero ter do Senhor sabedoria, quero ter do Senhor revelação. Recentemente eu tive uma experiência aqui nesse auditório. Eu não sei se alguém é tão observador como eu, mas em outubro do ano passado nós tivemos aqui um trabalho para criança. Foi isso? Da Semana da Criança. E não sei se alguém percebeu, mas aqui tinha um punhado de papelzinho picado, assim, tipo prateado, alguma coisa assim. E um ficou pendurado lá em cima, assim, ó, nesse painel. E todo dia eu chegava, sentava ali, olhava, estava o papelzinho pintado, pregado lá em cima. Ele estava encaixado, assim, dobrado. E um dia eu chegava e olhava aqui, e falava, gente, ninguém nunca te lembrou de tirar aquilo, mas eu também nunca lembrei de falar para ninguém. Eu vi aquele negócio ali, tá. Aí um dia nós estávamos aqui num culto, e estava um mover de Deus tão gostoso. E eu naquele dia orei e falei, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, eu não estou duvidando do Senhor, mas é para a minha fé ficar ainda mais fortalecida. Dá um sinal da presença do Senhor aqui. Irmãos, eu acabei de orar assim, o papel caiu. E veio assim, ó, sabe aquelas folhinhas levinhas, veio assim? E o Senhor falou comigo, está vendo? Eu estou vindo sobre vocês. Eu estou vindo sobre esse lugar. Gente, meu coração assim, para ninguém, alguém pode ter visto aquilo cair e falou assim, até que enfim, que papel caiu, né? Que coisa. Mas para mim, Deus estava me dando um sinal. Deus quer nos levar além dos limites que nós já experimentamos. Deus quer trazer sobre nós revelações e sabedoria para poder lidar com aquilo que Ele vai nos conceder. É isso que nós precisamos, é isso que nós temos que buscar. Revelar é tornar conhecido. Revelação tem a ver com conhecer as coisas, com ter conhecimento das coisas. Nós servimos a um Deus que sabe todas as coisas. E a palavra de Deus, eu gosto muito desse texto em Isaías, capítulo 5, versículo 13, que diz assim, ó, portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por falta de conhecimento, por falta de saber, por falta de ter a revelação, o povo é consumido. Oséias, capítulo 4, versículo 6, se eu não estou enganado, não sei se é 4, 6 ou 6, 4, fala que o povo é destruído por falta de conhecimento. E fazendo uma aplicação naquilo que nós estamos ouvindo hoje, o conhecimento como algo que é revelado, o povo está sendo consumido porque falta revelação. Uma das grandes estratégias malignas e que tem feito um estrago assim, por anos na vida da igreja, é o mau uso da coisa. Aí alguém brincando com Deus, começa a falar que teve revelação disso, revelação daquilo. Sabe o que acontece isso? Com pessoas que vão só atrás disso. Pessoas que vão, tem uma pessoa em tal lugar que tem revelação, eu vou lá. Sabe o que eu faço quando eu quero ouvir alguma coisa de Deus? Eu marco um horário no gabinete com o meu pastor. Porque ele é autoridade sobre a minha vida. O pastor, tu conhece a dificuldade. Ora comigo para Deus me dar uma resposta. Há um princípio de Deus nisso. Eu não vou em qualquer lugar, não vou atrás de... Não. Eu não vivo buscando revelações, não. Mas eu vivo buscando a presença de Deus em mim, para a minha vida. E eu vivo buscando esse conhecimento de Deus. E eu tenho empenhado meu coração. Senhor, me leva a ouvir mais do Senhor. Me leva a perceber as coisas. Agora, enquanto estamos pregando aqui, irmãos, vocês têm noção do que está acontecendo no mundo espiritual? A guerra que está acontecendo no mundo espiritual? Para que as pessoas não entendam aquilo que é ministrado? Para que as pessoas não consigam captar aquilo que o Senhor está querendo dizer. Só que a gente não pode viver nesse misticismo. Ai, meu Deus, será que tem? Onde que está? Nada disso. Nós temos que buscar ao Senhor. Como Paulo disse, eu oro para que vocês recebam esse Espírito. Então nós vamos orar e falar, Senhor, eu quero receber do Senhor toda a sabedoria necessária e toda a revelação necessária para que eu, como igreja, possa produzir aquilo que o Senhor espera de mim, para que eu, como igreja, possa cumprir o meu papel, que é levar o descrente a crer, levar o descrente a se tornar um discípulo, para que eu, como servo do Senhor, possa cumprir o meu papel como igreja, de levar cura às pessoas que estão enfermas, de ser luz no mundo, de ser sal na terra. Tem coisas que a gente não precisa de revelação. Deus já mandou. Mas tem coisas que nós precisamos de buscar dele. Senhor, fala comigo. Enche o meu coração. Mostra aquilo que o Senhor tem para essa situação, para essa circunstância. Fala comigo. Provérbios 29, 18 diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Uma outra tradução diz: não havendo profecia, o povo perece. Essa passagem de Provérbios, ela não fala sobre sonhos e metas, profecia como algo, não. Ela fala sobre o impacto do Espírito de revelação sobre uma pessoa. Não existindo essa revelação do Espírito Santo sobre nós, o nosso caminho vai ser perecer. Não existindo a revelação do Senhor sobre a vida da igreja, o caminho da igreja vai ser perecer, ser consumido. Mas se nós, com sabedoria, se cada um de nós, eu e você, com sabedoria aprendemos a buscar o Senhor, Senhor, nós queremos aquilo que é do Senhor para nós. É tão interessante uma coisa. Quem lembra de Balaão? O que, que você lembra de Balaão? Quando a gente fala Balaão, o que, que você lembra? Hã? Lembra da mula, né? A mula de Balaão que falou com ele. É o que vem na nossa cabeça, né? Mas se você for olhar o texto lá de Números, se eu não estou enganado, acho que é Números 22, 23, por ali, um rei chama Balaão e fala com ele: Balaão, eu quero que você amaldiçoa o povo. Eu quero que você faça alguma coisa. Interessante que ele fala: eu quero que você consulte ao Senhor. O que que Balaão faz? Isso vai ser objeto de uma outra ministração nossa, que Balaão levanta altares. Balaão vira para o rei e fala assim: ó, vou levantar altares aqui, ó, vamos levantar isso, levantar aqui, levanta altares. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Levantar altar significa buscar a Deus. Agora, presta atenção, diz o texto que Deus veio e falou com Balaão. O que eu quero destacar aqui? Balaão não era membro de nenhuma igreja evangélica. Balaão não era uma pessoa convertida. Balaão não era nada. Balaão era um homem pecador que foi chamado para poder amaldiçoar o povo. Mas olha uma coisa interessante, irmãos. Esse homem, nessa condição, quando ele levantou altar para Deus, quer dizer, quando ele buscou a Deus, Deus falou com ele. Presta atenção. Deus falou com o ímpio quando ele buscou a ele. O que que ele vai fazer quando você buscá-lo? Já imaginou o que que Deus pode fazer quando você se colocar na presença dele? Quando você parar de depender de outras pessoas? Quando eu e você pararmos de depender da oração de um terceiro? Não que isso seja errado. Como eu falei aqui, eu, às vezes eu vou até o meu pastor e falo: pastor, eu preciso que o senhor ore comigo nisso aqui. Porque há uma unidade no corpo. É uma questão de eu confesso e sou curado. E só abrindo parênteses, aquela palavra curado ali é cura plena. Cura plena. Não é só cura física. É cura plena da alma, do espírito, do corpo. Então, quando nós invocamos o Senhor, Ele atende a nossa oração. Ele ouve o nosso clamor. Senhor, eu estou precisando de fazer um negócio, Senhor. Que sinal o Senhor me dá? Mas aí nós temos de orar também. Traga a revelação, Senhor. Mas traga a sabedoria para eu entender e caminhar nessa revelação. Qual é o propósito da revelação, irmãos? Se até um homem ímpio buscou e Deus veio, quanto mais eu e você vamos buscar e receber do Senhor? Mas qual é o propósito dessa revelação? O primeiro deles é promover uma transformação pessoal em nós. Paulo orava pelos crentes de Éfeso e falava assim: eu oro para que vocês sejam cheios de espírito de sabedoria, de revelação. E não é errado dizer que Paulo estava orando por eles dessa seguinte forma: eu oro para que Deus transforme, opere uma transformação pessoal na sua vida. A ponto de você não viver dentro desse limite que você se impôs. Embora esteja tudo bom, mas você ultrapassar esses limites, de você ser ainda muito mais na presença do Senhor. Mas como podemos nós, eu e você, crescer na revelação e na sabedoria. Primeiro ponto, eu vou passar por alguns pontos, eu queria que você prestasse bastante atenção. Primeiro ponto, se tornar como uma criança. Quando a palavra de Deus fala que a gente precisa se tornar como uma criança, é óbvio que ela está dizendo, não que nós temos que ser infantil nas nossas atitudes, em momento algum. Não é ser infantil nas nossas atitudes, mas é ser simples e humilde de coração, como uma criança é. Eu tenho um amigo que, quando a Carol nasceu e ela estava lá, criancinha ainda, a gente encontrava, e de vez em quando os meninos sempre dão umas empurradinhas um no outro, uns dão umas mordidas, né, outros dão uns beliscão, puxa cabelo. E esse meu amigo falou uma coisa comigo uma vez que é muito interessante. Ele disse assim, irmão, o Marcos, nós, uma coisa que nós não podemos fazer é brigar por causa dos nossos filhos. Eu falei, Zé, por quê? Ele falou assim, porque eles assim, puxam o cabelo um do outro, mas um minuto depois, eles estão de mão dada brigando, é brincando. Estão felizes, estão alegres, um minuto. Oi. Dica tem. Eles se brigam ali, se tocam, se empurram, e tal, mas logo resolvem entre eles. Por quê? Por causa da simplicidade do coração, por causa da humildade da vida deles. E aí ele falou comigo, agora se eu e você brigarmos por causa da briga deles, o que vai acontecer é o seguinte, eles vão resolver o problema deles em 2 minutos e nós vamos ficar aqui um virado por outro, não sei quanto tempo da nossa vida. Então, irmãos, para receber, para podermos crescer nessa revelação e na sabedoria, nós precisamos de ser como uma criança, ter o espírito de uma criança, simplicidade de uma criança, humildade de uma criança. Senhor, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti. O Senhor já construiu muitas coisas na minha vida, o Senhor já me deu entendimento, já me deu conhecimento de muitas coisas, mas eu dependo de Ti, Senhor. Eu quero mais do Senhor, eu preciso mais do Senhor na minha vida, não há como viver de qualquer jeito, eu dependo de Ti, Senhor, eu preciso de Ti. É isso que nós precisamos de trabalhar no nosso coração, essa humildade, essa simplicidade que Deus quer como que uma criança tem. E Mateus 11, 25 diz assim, olha, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos, aqueles que são humildes, aqueles que são simples. Provérbios fala que a glória de Deus é esconder as coisas. Eu sempre li esse texto e ficava pensando, o que, que Deus vai esconder as coisas? Vou perguntar aqui para os mais jovens, porque isso é uma coisa mais recente. Quem aqui já foi em algum aniversário alguma vez e que teve lá aquela busca o tesouro? Já foram? O que, que é a busca o tesouro? Alguém chega e esconde alguma coisa valiosa em algum lugar e vai dando pistas, não é isso? E aí você vai e acha a primeira pista, oh, leva em tal lugar, aí você vai naquele lugar, acha outra pista, ah, lá, isso aqui vai... Qual que é o propósito das pistas? Qual que é o propósito de toda essa brincadeira? Te levar a conquistar o tesouro. Aquele tesouro não é escondido de você, ele é escondido para você. Então, quando o texto bíblico fala que a glória de Deus é esconder as coisas, ele não está querendo te esconder para que você não conheça. Ele está escondendo para você, para que você conquiste, para que você vá atrás, para que você caminhe, para que você alcance aquilo, para que você busque aquilo. É para isso. Deus esconde para te desafiar a buscar as coisas de Deus, buscar as coisas dEle. Mas para isso a gente precisa ter um coração como de uma criança. Então, o primeiro ponto é se tornar como uma criança. Segundo, obedeça ao que você já sabe. João 7,17 diz assim, olha, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Se alguém decidir, descobrirá. A clareza, a revelação, vem para quem está disposto, para quem decide. Decidir a obedecer atrai a revelação. Decidir a obedecer é um ato ativo, é uma postura ativa, proativa da pessoa. Eu decido obedecer. E essa decisão, esse ato nosso, atrai a revelação de Deus sobre nós. Ah, eu estou querendo descobrir as coisas de Deus. Tá bom. Então nós estamos num joguinho de caça ao tesouro. Ah, mas eu quero que alguém descubra e traz para mim. Eu não quero correr atrás das pistas. Eu não quero correr atrás daquilo que Deus já colocou. Não, irmão. Busque, descubra, decida querer isso para a sua vida. Decida querer isso para o seu dia a dia. Obedeça ao que você já sabe. Caminhe na revelação daquilo que Deus já te deu. Eu desconfio muito de revelações que vêm de pessoas que não têm o costume de ler a Bíblia. Tem jeito. O que Deus falou está aqui. E a pessoa não tem o hábito de ler nada da Bíblia. Lê quando o pastor vai pregar, quando o irmão da igreja, vamos ler o texto tal. E começa a ter revelações. Tem alguma coisa errada, irmãos. Porque o mapa do tesouro está aqui, ó. O mapa do tesouro está aqui, o nosso guia. O caminho da nossa fé está aqui. Então, decida a obedecer aquilo que Deus já te revelou. E caminhe como uma criança. Terceiro ponto, que tem a ver com o que eu acabei de falar. Salmo 77:6 diz assim, olha. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Como terceiro ponto, eu quero colocar para você, aprenda a arte da meditação bíblica. Aprenda a meditar na palavra do Senhor. Irmãos, isso é puro exercício. Puro exercício. Eu falava muito lá na célula. Eu deito e começo a meditar. Começo a orar. E uma das orações, que eu já falei isso para vocês aqui também. Uma das orações que eu tenho feito para o Senhor é, Senhor, eu estou indo deitar, e eu sei que o Senhor fala em sonhos, e eu sei que o Senhor fala enquanto a gente dorme, então é oportunidade para o Senhor falar comigo. Esse meu ouvido aqui está até meio dolorido, assim, está meio entupido, eu vou até deitar do lado de cá, para deixar o melhor ouvido aberto, para ouvir bem aquilo que o Senhor pode falar comigo. Então, aqui, ó, Senhor, eu estou disposto, disponível, e quero ouvir não para ser um depósito, mas para ser um almoxarifado, que vem, recebe e anda, põe para andar. De noite recorda as minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta para o Senhor, Senhor, fala comigo, aquilo que o Senhor me fez passar hoje, por que aquilo aconteceu, como que eu posso fazer diferente, medito naquilo que o Senhor tem falado comigo. Então aprenda a arte bíblica da meditação, aprenda a arte da meditação bíblica, relembrando, se torne como uma criança, obedeça o que já sabemos, aprenda a meditação bíblica, viva pela fé. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios 4:4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz, o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eles estão com seus olhos tapados, cegados. Mas nós não. A cegueira espiritual é deles, não de nós. Nós podemos ter olhos de fé, podemos enxergar além daquilo que imaginamos. E as coisas acontecem de uma forma, irmãos, que é impressionante. A luz do Evangelho, a direção, vem para aqueles que nele creem. Quantas vezes nós oramos, quantas vezes é uma oração assim. Eu costumo dizer que antigamente a gente falava que era um telegrama. Hoje é um WhatsApp. Um WhatsApp gravado no áudio. Não dá nem tempo de escrever. Senhor, não sei o que. E Deus traz a direção para nós. Deus vem sobre nós. Porque Ele é um Deus acessível. Ele é um Deus acessível. Eu e você podemos viver por fé, crendo que Ele existe, porque Ele é um Deus acessível. Ele é um Deus que se mostra a nós. A luz do Evangelho vem sobre nossa vida, sobre minha vida, sobre a sua vida. Nós podemos ler a palavra e crer naquilo que Ele disse. Ele vela pela palavra dEle. Ele vela por cumprir a palavra dEle. Provérbios 14, 6. A parte B do versículo diz assim: mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. O outro item: desenvolva um coração que tenha discernimento. Mas, Marcos, como é que eu faço isso? Exercício, irmãos. Exercício. Senhor, eu quero discernir o que está acontecendo aqui agora. Enche meu coração agora, a tua palavra fala. Paulo orou pela igreja de Éfeso, que o Senhor viria pedindo a ele, pedindo que o Senhor fosse para eles com um espírito de sabedoria. Vem com esse espírito sobre mim. Eu preciso de discernimento do Senhor agora. Irmão, quantas coisas nós fizemos ou deixamos de fazer? Quantas pessoas nós andamos juntos? Ou deixamos de andar? Porque nos faltou discernimento e depois aquilo custou caro para nós. Quantos negócios nós fizemos que depois perdemos porque nós não tivemos discernimento? Quantas vezes nós deixamos de tomar uma postura, de orar? Quantas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa porque nós não tivemos discernimento? Agimos na força, naquilo que entendíamos que era o nosso, que era o certo. Não foi um erro de propósito, mas é porque nós andamos dentro daquele limite que nós temos. E dentro desse limite isso estava certo. Mas o futuro nos revelou que era uma opção errada. Quanto dinheiro nós já perdemos por falta de discernimento? Vou te mostrar o que eu estou querendo dizer. As irmãs não precisam levantar a mão, não. Mas, pensa aí. Você alguma vez comprou alguma roupa que você não usou? Gastou dinheiro? Eu estou trazendo um exemplo bem simples, bem do nosso dia a dia, para você ver o que uma falta de discernimento traz sobre nós, gera em nós. Os homens, quantos negócios você já fez que você tomou prejuízo, que você se arrependeu? Quantas vezes numa discussão você tomou uma postura que depois você se arrependeu? Discernimento. Senhor, eu preciso dessa revelação, desse espírito de sabedoria sobre a minha vida, para que eu tenha discernimento em todas as coisas. O grande problema nosso, e é uma arma de Satanás, que a gente acha que essas coisas que o Senhor coloca na palavra servem só para a igreja. Então, lá na igreja, no departamento infantil, eu tenho que ter discernimento para isso. Ah, não, no ministério de louvor, tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria. Não, irmãos. É para a nossa vida, é para o nosso dia a dia. É para as nossas coisas. Porque nós não somos uma parte espiritual e uma parte secular. Nós somos uma parte só. Corpo de Cristo. Não há um corpo que é de Cristo e um corpo, uma parte do corpo que é de Cristo e uma parte do corpo que é do mundo. Não há isso. Nós somos corpo de Cristo e, como corpo de Cristo, nós podemos ter todo o discernimento, todo o espírito de revelação necessário, todo o espírito de sabedoria necessário para a nossa caminhada, nosso dia a dia, em toda e qualquer área da nossa vida. Em toda e qualquer área da nossa vida. Como é importante isso? Como é importante isso? Então, desenvolva em você, e devemos trazer isso para cada um de nós, esse espírito de discernimento para todas as coisas. Eu costumo dizer para alguns: quantos amigos já te decepcionaram? Faltou discernimento, irmão. quantas posturas nós tomamos no nosso dia a dia com relação à nossa vida, que estão nos conduzindo a um lugar terrível. Falta discernimento. Falta discernimento. Eu falei aqui de aprenda a arte da meditação bíblica e falei da arte da meditação bíblica à noite, que é a minha prática. Mas você pode meditar em qualquer horário. Eu, de vez em quando, eu saio do meu escritório, eu mantenho uma Bíblia lá no escritório, e hoje também a gente tem a facilidade de ter a Bíblia no celular. E de vez em quando eu saio do meu escritório, eu vou lá para a Praça do Papa. O negócio está, minha cabeça está quente, eu falo, gente, eu vou dar uma volta. Aí saio, vou lá para a Praça do Papa, e olha que meu escritório é no Barro Preto. Vou lá para a Praça do Papa, pego a Bíblia, abro, sento lá num banco, se estiver muito cheio, eu fico dentro do carro, e vou renovando. Senhor, eu preciso de ser renovado agora, eu preciso ser cheio agora. E vou meditando nos textos, e vou lendo, aquilo vai inundando o coração da gente, vou adorando o Senhor. A gente precisa ter essa prática na nossa vida. Mas não só meditar nas noites, mas entregar a nossa noite ao Senhor. Cantares 5, 2. Projeta para nós, por favor, Kel. Cantares 5, 2. Eu acho tão legal como a palavra de Deus trata de coisas tão simples, mas assim, tão, de uma forma tão fácil de ser entendida. Profundo, mas com uma simplicidade muito interessante. Olha lá o que diz o texto. Tem uma outra tradução que eu prefiro, mas ele fala, olha, só aquela primeira frase. Eu dormia, mas o meu coração velava. Há uma outra versão que eu gosto mais, que diz assim, olha, eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava atento. Acordado. Jó 33,15, que eu já li com vocês aqui, projeta para a gente, por favor, Jó 33,15, eu já li esse texto aqui numa outra oportunidade, mas quero ler novamente. Aí o Jó sumiu aqui. Eu acho que é 15 mesmo, deixa eu ver. Tá, Jó, vou ler a partir do versículo 14. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Falta discernimento. Eu sonho, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Versículo 16. Então, olha o que o texto está falando. Então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Nós lemos o texto de Oséias que fala que a falta de conhecimento leva o homem à destruição. E olha o que Jó está falando. Que Deus, enquanto o homem é tomado em sono, lá em sonho, em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando eles adormecem na cama, isso acontece comigo e com você todos os dias, à noite, e com muitos até durante o dia, mas vamos concentrar à noite. Então lhes abre os ouvidos, olha o que Deus faz, e lhes sela a sua instrução. Lembra de Oséias? O povo é destruído por falta de conhecimento. Agora olha aqui, ó, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova. Podemos dizer, para guardar a sua alma de ser destruída, de ser levada à morte, e a sua vida de passar pela espada. Irmãos, Paulo ora pela igreja de Éfeso e fala, vocês são uma igreja muito boa. Vocês são crentes bons demais, vocês são dizimistas fiéis, ele não fala isso, eu que estou dizendo, vocês são empenhados no ministério, vocês cuidam uns dos outros, vocês vivem em células, que bênção, vocês oram uns pelos outros, vocês são uma família abençoada, mas eu estou orando para vocês, que Deus venha sobre vocês com espírito de sabedoria e de revelação, para que não sejamos consumidos, não sejamos levados à cova, não venhamos experimentar a morte, como está dizendo o texto, mas que possamos ser guiados por essa revelação do Senhor. E para terminar, em João 15:15, diz assim o texto: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado de quê? Amigos. Porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes revelei, ou eu lhes tornei conhecido. É o Senhor Jesus dizendo: eu tenho uma relação, quero ter uma relação com vocês de amizade. E é tão interessante, porque tem hora que a gente revela, o amigo é aquela pessoa que recebe as revelações. Eu sei que tem coisa que a Carol não fala nem para mim, nem para a mãe dela, mas fala para os amigos, ou para aqueles amigos mais chegados. E é assim com todo mundo. Agora, olha o que o Senhor Jesus está falando: eu não estou chamando você mais de servo, estou dizendo para você, você é meu amigo, porque eu revelo a você as coisas. Irmãos, há um clamor que nós temos que ter nessa manhã, há um clamor que nós precisamos ter nesses dias: Deus, venha sobre nós com o espírito de sabedoria, para entender, para discernir, e com o espírito de revelação, os sinais do Senhor sobre as nossas vidas, porque nós somos carentes disso. A igreja de Éfeso era carente, nós precisamos disso também. Amém, queridos? Eu quero orar com você nessa manhã. Quero pedir ao Senhor. Eu quero repetir a oração que Paulo fez naquele dia. Talvez a gente esteja realmente nessa necessidade, precisando mesmo de uma orientação, de uma direção. E de um modo muito simples, não nada, nós não queremos mistificar nada, não queremos trazer uma forma que é essa forma que funciona, nada disso, irmãos. Sabe qual é a forma que funciona? Coração quebrantado, Deus não despreza. Ponto. Coração compungido, quebrantado, Deus não despreza. E tem hora que a gente tem todo o recurso disponível, e a gente não usa nada, porque a gente não, simplesmente, ou não conhece, ou não é intrépido o suficiente. Eu li essa semana uma história, não sei se é fato ou se é só um conto, mas que eu queria, talvez você já tenha lido, já conheça também, mas eu queria compartilhar, dividir isso com você. Diz a história que eu li, que um pai queria fazer uma viagem de presente com a família, uma viagem de navio, e ele trabalhou por um tempo, juntou dinheiro e conseguiu comprar um pacote de viagens, daquele assim, mais baratinho. E ele chegou para a família e falou assim: ó, nós vamos fazer a nossa viagem de navio, que vocês querem, mas a coisa vai ficar bem regrada, porque a gente não tem muito recurso. Então nós vamos fazer assim: nós vamos levar um bocado de bolacha, de biscoito, vamos levar alguns pães, para a gente comer lá, que a gente não gasta o dinheiro, não vai ter condição de comer a comida lá do navio. E assim eles fizeram, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. No último dia, o capitão cruzou com eles lá no navio e olhou para ele e falou: olha, mas não lembro de vocês, não vi vocês em nenhum dia. Ah, é porque nós estamos viajando. Tem onde vocês entraram? Desde o início da viagem. Mas como que eu nunca vi vocês aqui? Agora que eu estou vendo. Não, e ele foi ficando sem graça. Ele falou assim: mas eu não te vi nem uma vez lá, nem no restaurante. Aí ele chegou e falou: não, sabe o que é? É porque eu estou dando um presente para minha família, mas você sabe, situação difícil. Então eu comprei um pacotinho menor ali, só mesmo a passagem. Aí o capitão falou assim: mas tem alguma coisa errada. Porque aqui não tem esse tipo de serviço. Até o serviço mais barato, todos eles têm direito a usufruir de tudo, inclusive das comidas do restaurante. O homem viajou durante quase toda a sua viagem comendo pãozinho, comendo bolacha enquanto podia comer do manjarzinho no restaurante com a sua família, porque não tinha conhecimento daquilo que ele já tinha por direito. Não é diferente com a gente, irmãos. Às vezes nós deixamos de dar passos importantes na nossa vida porque damos ouvido a uma voz que vem sobre nós e diz: você não pode, não é seu direito. Quem é você? O que você está pensando da vida? Quando na verdade a gente vai para aquele que é o nosso sinal principal da nossa caminhada, que diz o seguinte: que eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Aquele que diz que pelo sangue de Jesus vertido naquela cruz, eu fui transportado de uma dimensão de escravidão terrestre, de escravidão mundana, para uma vida de liberdade total, plena em Cristo. Aquilo que a gente às vezes caímos e vem aquela acusação sobre nós: você nunca vai conseguir ficar livre disso. É uma mentira de Satanás que nós estamos ouvindo e não devia nem ligar para isso. Eu não estou dizendo que nós não vamos cair, que nós seremos infalíveis. O que eu estou dizendo é que para cada queda, cada tropeço nosso, que nós olharmos, Deus vai estar com a mão estendida, nos pegando, nos levantando e nos trazendo de volta, porque Ele é um Deus que enxerga o nosso futuro, Ele enxerga o nosso destino, Ele olha para nós e vê o nosso destino, o nosso futuro, que é a nossa vida com Ele. Você está entendendo isso? Nós precisamos dessa revelação de Deus, nós precisamos dessa sabedoria de Deus, e para alcançar isso nós precisamos ser simples como uma criança, humilde como uma criança, sem beicinho para as coisas, não sei o quê, sem nada disso, mas com o coração aberto, fala: Senhor, eu quero ser simples, o que, que o Senhor tem, o que, que o Senhor quer, como que são as coisas, eu quero ser simples. Vem com a tua revelação. E às vezes nós estamos pensando numa coisa maravilhosa, tremenda, e Deus está jogando um papelzinho lá de cima e falando: eu estou entre vocês. Só isso. Só isso. Só isso. Às vezes nós estamos com os nossos olhos esperando algo assim: ah, meu Deus, como é que vai ser? E Deus está falando: eu estou com você. Olha para o seu prato. Todos os dias da semana você comeu. Olha para o seu prato. Olha para a sua casa. Todos os dias da semana você voltou para a sua casa. Ó, que bom, só isso. Olha para você, olha para você. Eu te desafio nessa manhã a juntos orarmos e pedirmos ao Senhor: leva-nos, Senhor, além dos nossos limites. Leva-me além do meu limite, Senhor. Aquilo que eu estabeleci, que eu falei, dentro disso aqui está confortável, está muito bom, muito gostoso, eu não preciso de mais do que isso. Meu irmão, eu não estou falando que você vai para o inferno por causa disso, absolutamente. Porque salvação não depende disso. Salvação depende de você crer e confessar. Acabou. Mas eu estou dizendo a você nessa manhã, e estou dizendo isso ao meu coração, que nós podemos ir mais do que já fomos. Nós podemos viver mais do que já vivemos. Nós podemos ter mais intensidade do que já temos. Nós podemos ter mais alegria do que temos experimentado. Nós podemos ter mais de Deus do que temos experimentado até hoje. Nós podemos ser diferentes. Podemos ser melhores por termos mais da revelação de Deus em nós, mais da sabedoria de Deus em nós. Eu queria te convidar para juntos nós orarmos e pedirmos ao Senhor: Senhor, me leva. Hoje é o dia de eu romper essas barreiras e ultrapassar esses limites que o tempo impôs sobre mim, que as circunstâncias impuseram sobre mim, colocaram sobre mim. Hoje é o dia de eu ultrapassar esses limites. Você quer fazer isso comigo? Você quer orar? Fique em pé onde você está. Nós temos o hábito aqui de sempre virmos ao altar